las nalgas de mandarín. Estamos aqui a campeões. Sem tema, tu tinhas dito que era sobre o Mário Augusto, não era? Querem falar do Mário Augusto? O Mário Augusto este ano não teve a companhia do Rui Alves de Sousa, porque não tem tempo para falar dele. O que acharam dos Oscars? Resumidamente, digam lá que eu não vi nada, só ouvi falar do Mário Augusto, não vi a lista de vencedores, não vi nada. Contem-me lá. Duas ou três notas. Eu não sei, porque cada vez que alguém começava a falar nos Oscars. O Mário Augusto logo por cima. Sintam mal outra vez? Um gajo não faz. Eu acho que ele já faz de propósito, não é? Epá, não sei, é uma vergonha. Mas eu pensei que eles tinham aprendido nos últimos anos, portanto a malta a queixar-se. Epá, aquilo foi. Em primeiro lugar foi o Mário Augusto, que não percebe nada de cinema, não viu nada. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir, estamos embora. E em segundo lugar, vem uma gaja. Quem era aquela gaja, caralho? Que estava sempre a dizer: a West, nada de novo, não vai levar nenhum Oscar. Ah, eu vou um, mas não leva mais nenhum. Ah, eu vou dois, mas pronto, chega, fica por aqui. Ah, eu vou três. Ah, pronto, já está a abusar. Ah, eu vou quatro, foda-se. Não foi? Não sei, não vi. Sempre a dizer que o filme. O filme também não é assim nada de especial, mas não é preciso abusar. Mas foi pior que a Catarina Furtado ano passado. Já foi há mais tempo a Catarina. Foi ano passado, foi ano passado. Foi ano passado. Foi com o Miguel Smith. O Rui passou-lhe. Fez-lhe o risco ao meio. Não foi nada. Isso... Foi. O Rui não foi o ano passado, na Chapada. Não foi nada. Senhor, não foi? Não foi. Ele teve vários convidados ano passado. É verdade. Não foi o ano passado. Já passaram dois anos. Ok. E com o Covid um gajo deixou de saber quanto tempo, caramba. Agora um gajo baralha-se tudo. Mas não sei quem era a convidada dele. Pá, mas é surreal o gajo continuar a falar por cima. Tipo, não é? Há 20 anos que dizem para ele parar e é sempre a mesma coisa, meu. Porque depois o gajo não percebe muito bem e quando e é que vai ser o Jimmy intervalo. Foi uma merda, não é? O Jimmy Kimmel. O Kimmel. Eu pensei que era o Jimmy Fallon. Esse ainda é pior, então. É um gajo assim. Um insípido, é um gajo neutro, não é? Um gajo sem... Cauteloso, não é? Aquelas piadas que parece que são muito, muito ácidas, mas depois já toda a gente estava à espera. Sim, claro. Uma piadola... Nada como o Ricky Gervais, não é? Uma piadola do Will Smith... como é que se diz Rick Gervais? Gervais, Gervé? Eu digo que é? Gervase. Rick Gervase. Sim. Rick Gervase, não sei. Tipo, Gervase também pode ser. Mas de resto, assim. Acho que foi o que se esperava, não é? Isto depois acaba por ser também já um somatório de tanto prémio, não é? Que matematicamente há muito pouco de surpresa. Mas este ano a malta viu muito opinião? Como se fosse futebol, não é? Por causa de Portugal, estar lá no meio. A malta estava a dizer, pá, e é fixe, o filme é um belo filme, o Ice Merchant, e foi muito positivo. Mas depois, eu por acaso o que ganhou, eu nunca vi, foi o único que não vi. Porque demora foi quase 40 longo, minutos. Ninguém teve paciência. É, na vida. É o curta. Do JJ, acho. Pá, só que quando o gajo começa a agradecer às pessoas que fizeram, tu percebes que o Ice Merchant nunca teve hipótese. Yep. Nunca teve hipótese. O gajo, para já, agradeceu logo aos 100 e tais animadores. Este aqui foi feito por este gajo e por outra rapariga só, não é? Sim, com sim, lápis sim, sim. E com uma caneta. Pá, 100 e tal animadores. É uma diferença de escala brutal. E depois não é isso, e depois é na promoção e na venda do próprio filme pós-votos, não é? Aqueles que eles estavam a pedir apoio. O João Gonzalez e o Bruno Caetano a pedir apoio também para promover o filme para depois ter alguma hipótese, mas é muito difícil, mas foi bem fixe. Só se vocês fossem o Gonzalez e tivessem ido lá aos Oscars, qual era a foto que tiravam? Qual era a atriz de três nomes tiravas, Miguel? Era com a Anya Taylor-Joy. E que mal escolhida. Então diz lá uma coisa. Não sei. Tinha que ver quem é que lá estava, mas não era essa a tristeza. Era uma mulatinha qualquer que eu escolhia. Tinha que ver qual era a lista que lá estava. Ai, coisas. E tu, Pedro? Das gajas? das gajas ou dos gajos, não disse que eram gajas. Não, pode ser gajos meter... Oh, sim, agora ia ter com um gajo, com aquela moto toda ali. Eu, se tivesse que meter a minha cabeça no meio do peito de alguém, era da Salma Hayek, enquanto dá, não é? Porque elas são cada vez maiores. E este ano estavam selvagens, viste? Era só que... Mas ela já foi. Já conseguias meter o corpo quase todo. Foi ela com o outro espanhol, que também faz tudo, que é o Joaquim da Almeida deles, como é que se chama? O Bandeiras? O Bandeiras, sim. O Bandeiras chegou lá, pô, mas o Bandeiras parece que está todo refeito ao computador, não é? Está uma cena do caralho. Não sei. Só mãe é que tem um novo filme do Magic Mike, não é? Que só a Mónica é que viu. Eu nunca vi nenhum filme do Magic Mike, nem sei como é que... Eu também não vi. Não, nem sequer consigo começar a ver. Mas a Salma Hayek foi com pá, sabes, com aquelas coisas que parece que tem de cada lado umas taipas a meter as mamas para o meio e depois no meio parecem as duas montanhas gigantes. Está melhor que nunca. Opa, e o Bandeiras anda ali a mexer naquilo. Não anda nada. Não sei, estou a perguntar. O Bandeiras não deve andar a mexer em nada. Bandeiras, então, Bandeiras não é casado com Melanie Griffith ou isso foi só nos anos 90? Os anos 90 era, sei lá. Deixa lá ver. Ele até tinha um filme com ela e tudo, Bandeiras, não foi? Uais. Quando eles se apaixonaram. Ora, vamos lá ver aqui o nosso corte de costura. Eu acho que vi esse filme no cinema, mas já bom, não me mas lembro. Isto só o Bandeiras para tem um que... gêmeo, não é? Que é Totó, ou estou a confundir? Não, acabou com a Melanie Griffith ou ela acabou com ele em 2015, portanto já não... Um gêmeo, é um filme em que o Bandeiras tem um gêmeo. Não é? Esse filme não existe, só sonhei. Mas só tem uma perna, é isso? Com um gêmeo. Olha, está bem metida essa, parece o Palmeirinho, cara. Estás aqui, estás a apresentar qualquer coisa. O que é o nosso elemento mais casaquinho de malha? Quer saber a tua opinião sobre a malta casaquinho de malha toda. O Facebook está chateado a ter ganho tudo em todo o lado. Que é um filme banal. E... Ah, não, não, acho que foi... Eu não tinha, eu por acaso não tinha essa ideia. Como é que há pessoas que não gostam desse filme, porquê? Há pessoas que dizem que ele é sobrevalorizado e não sei o quê, que não é mas, assim tão filmes, bom e filmes... tão irreverente. São sempre, mas no geral eu acho que o filme o problema depois deste filme é que depois começou a ser muito galardoado, não é? E ganhar o hype, e de repente depois também é cresce as vozes contra o mesmo, não é? Isso é sempre normal, é muito difícil teres um filme que arrecade tantos prémios e que seja depois também muito unânime na crítica, mas eu acho que este filme balançou muito bem o... Primeira surpresa, não é? Que é um filme que veio quase do nada, apesar de ter meios. E eu estava a ver, o filme foi editado por pouquíssima gente e malta com pouca experiência de edição, que aprendeu com tutoriais e isso é espetacular, por isso, não é? Por isso é que foi assim. Por isso é que foi, eu acho ali que esse uma é... vibe um bocado... Esse filme é uma masterclass de edição, não é? Exato, e acho que também foi por isso que disse tanto às pessoas e que se ligou tanto com as pessoas, não só a sua base ter uma história muito simples. Vocês viram no cinema ou não? Vi no cinema, sim. Eu não, fui em casa. Eu acho que gostei tanto do filme por ter visto no cinema. Se calhar se tivesse visto no cinema não tinha gostado tanto. Porque a reação das pessoas, a maior parte das cenas, por exemplo, aquela cena das pedras, que tu ia falar uma com a outra, as gargalhadas que aquilo gerou na sala, mas, e malta a dizer, mas o que é isto? Isto é ridículo. Havia malta, mas depois riam-se. Epá, a cena das mãos de salsicha, etc. Eu acho que o filme ganhou toda uma dimensão que está a ser visto no cinema. Se não tivesse visto no cinema, provavelmente não me tinha rido. Há muitas das cenas que me ri. Até visto, gostaste daquela parte que nós escrevemos? Precioso. Não é para poder escrever, não. Essa é fácil. Nós os três. É, sim, várias sei, partes estava a ver numa disto por nós, mas já não me lembro como é específica porque estás-me a dizer isso. Foi. Até onde o gajo enfiar uma cena no cu. Ah, sim. Aquele carimbo do butt plug. Sim, eu estava a ver isso que fazer. É, o filme ganhou o Oscar, tem uma batalha de quem é que enfia primeiro uma merda no cu. Não, é só ficou nunca mais vai acontecer. Ficou muito bem interessante. Eu por acaso pensei que não ia ganhar plug, porque que acaba por ser ainda o júri da academia, acaba por ser ainda o mais old school e aqueles mais. Não tem nada a ver com o júri dos Globos de Ouro, etc. Não, mas este filme já tinha. Já tinha ganho tanta coisa que era muito difícil o Oscar escapar. Mas, opa, mas de resto, acho que foi o primeiro ano que eu fiquei, vi o monólogo e depois vi quem ganhou e nem sequer vi o resumo nem nada, e porque aquilo parece-me já tudo tão sem saborão e tão... Mas este ano também houve uma coisa diferente dos outros anos, foi uma hora mais cedo. Verdade, sim. Começou à meia-noite, e por isso até deu, não é? Eu também vi, para aí o quê? Até à uma e pouco, vi até ao Jais Merchant. E, pá, e é cedo, normalmente parece que é sempre tarde para caralho, não é? E sim, este ano até foi relativamente cedo. Sim, essa mística que um gajo tinha em miúdo, não é? De ficar assim até tarde e de fazer uma noitada e não sei o quê. Agora este ano começou um bocadito mais cedo, sim. Mas é assim, mas é tudo tão aborrecido sempre. É seca, é uma grande seca. Pá, tens lá um ou dois, por exemplo. Eu acho que falta aquela. Antigamente eu lembro de os olhos, pessoal, dos apendedores. E se ele fosse baixar uma piada dessa merda. E o DJ, esse filme, todos os apresentadores, esse era há muito tempo já. Eu não tenho interesse, a não ser quando tenho um filme, eu lembro do Mad Max, acordado, porque queria ver se o Mad Max tinha alguma hipótese de ganhar, etc. Mas sinto que perdeu essa parte de entretenimento, ou seja, de um gajo ver por causa das piadas do apresentador, etc. Sinto que isso já perdeu. Não sei, se calhar sou eu também estou a ficar velho, mas. Epá, perdeu a noção de entretenimento, tu teres momentos-chave e momentos que depois tu queres rever, e perdeu o valor surpresa, porque antigamente, não sei se era também de nós estarmos menos atentos a esta questão dos prémios e das estatísticas e das odds, mas agora aquilo é só um cumprido sim, calendário, porque tu já sabes praticamente quando, tudo, há ali muito pouca... É, vais tendo algumas oscilações, mas... Mas tu agora tens uma diferença mínima, muito grande. É só uma confirmação, não é? Tu antigamente, quando chegava aos Oscars, tu não tinhas visto filme quase nenhum, porque eles ainda não tinham começado a estrear em Portugal. Verdade, né? Sim. E eles agora não, tu agora todos os filmes que lá estavam, tu podias tê-los visto. E quase toda a gente viu, tenho noção que hoje em dia as pessoas viram e têm uma opinião mais crítica sobre as coisas. Mas, tirando um ou outro discurso mais emocional, não é? Que foi da Jamie Lee Curtis, que ganhou finalmente, um ícone dos filmes de terror ter ganho, e aquele renascimento das trevas do Brandon Lee e do Xin Shang Shu, como é que ele se chama? O Ki, não sei o quê. Tirando esse, opa, depois o resto foi tudo muito banal. Aqueles gajos da melhor música, dos melhores efeitos especiais, que mal começam a falar, dá-me uma pontada de sono logo, não é? Quando os gajos tiram o papel, vou agradecer a estas 36 mil pessoas. É isso, é tudo muito interessante. Sim, sim. E aquelas gajas do melhor guarda-roupa, fogo. Era tirar uma catapulta, tirar-lhe o Oscar lá de cima, cala, toma lá o Oscar e que a gente vai continuar isto aqui. Mas eles hoje em dia, entalados. Eles estão entalados entre o politicamente correto e este medo de que um gajo se passe outra vez, não é? Quer dizer, estão ali numa linha muito fina, que é uma linha chata, que ninguém quer. É pá, sim, mas podiam fazer uma coisa inócua, mas que, ou seja, sem ferir suscetibilidades, mas que entretesse minimamente e que tivesse um sentido de ritmo, não é? Que é também isso que o cinema precisa, não é? E que o cinema sempre promoveu enquanto espetáculo, não é? Especialmente Hollywood. Mas eu e é aquilo ideia. Que eles perderam completa noção do que é que uma cerimónia daquele tipo precisa. Não sei eu, se por. A ideia que eu tenho dos Oscars é que não é minha, não é? Foi um artigo que eu uma vez li, que ficou comigo para sempre, é que os Oscars é o mercado de inverno de Hollywood, não é? O mercado de verão são os blockbusters, e o mercado de inverno é estes filmes mais baratos, não é? De orçamentos mais baratos, e esta maneira que eles têm de eles renderem tanto como um blockbuster, é fazerem este circo todo é à volta dos filmes. Pá, vejam que agora tem já a 24, a substituir Os Weinsteins, não é? Até um gajo dá 24 e iria com um puto, acaba-se a 24. Não é? É a teoria, até descobrirem que foi. Sim, e sim. Esse sim, já sim. vai. Isso a 24 acho que foi a primeira a ter os 4 atores a ganhar, ou que foi, uma coisa assim, não é? Porque os 4 atores que ganharam são. Há 3 do mesmo filme, bastou. Yeah. E o Brendan Fraser também é, o da Well também é deles, acho. E também já se percebeu que aquela cena, Netflix não é cinema, Netflix é televisão. É, mas olha também lá, Oscars como o caralho para a Netflix, não foi? A outra gaja. Acho que isso já passou. Jogou bem assim. Nenhum Oscar, ah, levaram. Que a gaja mas que estava com o Apple TV. Era. Sim. Era, então, e o ano passado ganhou o Kodak da Apple, mano. Coda. Não esquecer. Nem sequer esquecer. Um telefilme da Walmart. Walmart. Não, não é mau. Não é um mau filme. Agora, não é um filme para ser premiado daquela maneira. Não, mas espera, Miguel. Mas diz isso em linguagem gestual. Só não consigo. Mas posso fingir que estou a dizer. Mas ele está a dizer. E disse muito bem. Com a sua barba. Vocês viram o Hugh Grant a responder. Opa, não ouvi, tenho aí o vosso vídeo que vocês mandaram, mas ainda não consegui. Mandaste-me o link. Ah, que maravilha. Tenho que ver isso. Eu amei. Está toda a gente a criticá-lo, a dizer que ele foi um bruto e não sei o quê. Opa, cavar batatas. As pessoas têm que criticar sempre. Para mim ele ganha o respeito. Ah, sim, então senão, né? Senão o que é que se faz no Twitter, né? Informação. O Nuno Marco gostou. Está bem, amiguinhos. Mais alguma coisa para dizer dos Oscars ou não? Senão fica já despachado. Opa, acho que eu amanhã tenho que acordar cedo e acordar cedo cá em casa é a segunda coisa mais dura todos os dias de manhã. Estamos de volta com este ao jogo olímpico das melhores piadas do éter. Muito bem, Oscar está feito. Dá para fazer 2 episódios, Oscar está feito e agora fazemos o season finale. Não, espera, falta só... É outro, next, já está, tic-tac, motherfucker. O que é que vocês acham do Tom Cruise e do Cameron não ter estado lá? O Tom Cruise já ouvi falar que foi porque está a gravar o Missão Impossível 8 e não quis atrasar o... Mas é também um statement, não, de estar em marimba para aquilo, não. Acho que o Cameron foi um statement, sim. Mas acho que o Tom Cruise, ele disse que foi porque estava nas gravações, sei onde, num país qualquer e não quis estar a... Eu tenho um estagiário agora comigo e o gajo hoje perguntou-me assim, como é que o Avatar não ganhou os Oscars todos? Fui vê-lo ao cinema e acho injusto. E eu, enquanto a cadeira não lhe chegava à cabeça, disse-lhe assim, porque o filme é uma merda. Não é uma merda como filme, não é? Porque o filme é bom e tem as suas qualidades e eu fui ver e até gostei. Epá, mas é um filme perfeitamente banal, se não fosse todo feito a computador em 3D. Mas disseste-lhe isso? Epá, disse que o filme tinha. Primeiro tinha disse, truque, esquece lá renovar contrato para... daqui a 3 meses. Pois, exatamente. E depois exatamente. Explicou-lhe porquê. Nem com 50 quilos de chouriças que tragas lá da terra que esta merda já se vai compor. Mas olha, Pedro, estou curioso e então, opa, expliquei-lhe tô... Ah, mas espera, desculpa, antes de continuares. Sim. O gajo viu o filme em 2D. Quem é que vai ver um filme do Avatar 3 horas e nem sequer ver como aquela merda foi feita para ser vista? Eu pergunto quem é que viu um filme do Avatar, amigo, ponto final, foi, seja em 2D, 3D. Foda-se, amigo. Ainda não vi, não viste? Eu ainda não vi. Aí foi a Salva Azul que viu em 2D. Porquê? Sim. Eu ainda não vi. Mas, e se fosse ver também vi em 2D, Pedro? É? O 3D dá-me dores de cabeça com aquele óculos e com aquelas merdas. Não, mas, Carlos, o 3D, o filme é feito para ser em 3D. O 3D é que traz aquela emoção toda, das surpresas, das explosões, a água. Por exemplo, uma coisa que o filme tem de bom é que parece que está a chover dentro da sala sempre. Aquela merda tem aquelas cenas que... Primeiro sempre vejo um filme em 3D. Espingardar a água, sabe? Dos bichos sempre a mandar água. Passo a primeira meia hora até o filme começar nos trailers a pensar que anda a ver mal. Que vejo mal porque estou a ver, parece que estou a visgar olho e vejo aquilo tudo torto. E será que já devia estar a ver bem e estou a ver torto? E não só o 3D tem um problema grave que é o ecrã encolhe, não é? Vais ver um filme ao cinema em 3D. Eu lembro quando fui ver com o Miguel ver aquela Valkyrie e não sei quantos mil planetas, lembras-te? O ecrã, nós ficamos muito cá atrás. Como é que se chama o filme, Miguel? Valéria. Valéria e as cidades dos 10 mil planetas. Nós ficámos muito atrás, não é? Porque já a sala estava cheia. E o ecrã era minúsculo, parecia uma caixinha de fósforos lá no fundo. Yeah. O próprio efeito. E pagámos o cuidado por esse bilhete. Pagámos, nós mostramos a nossa. Temos desconto, temos cartão de desconto. Os cartões de desconto não funcionam. Se o Miguel deu cu e dois gestores, se calhar foi por causa disso que viste o ecrã mais quente que ele estava aí, ele estava à frente, Pedro. Se calhar uma explicação para essa merda. Não, o Miguel não pagou o bilhete, mas quis dar o cu e dois gestores na mesma. Está certo. Pode entrar, não. Tenho aqui o meu cu e dois gestores. Não, mas o 3D 2 é diferente do 3D. Tu se calhar viste a última vez, Carlos. Digo eu também já não vejo 3D há muito tempo. É tudo igual. Epá, não sei, o 3D agora é igual ao 3D dos anos 50. Londres, 3D, não sei o quê, achei a mesma merda. Qual é que viste em Londres? O Antártica, um daqueles tipo National Geographic, que eles tinham para lá, que era só uma horinha, foi com os miúdos. Mas achei sempre... Ah, mas isso é diferente. Não, mas aquilo é espetacular, vês os pinguins a cagar e vês o cocó tipo em 3D, é que... etc. Agora... Eu faz-me confusão, daquilo dá-me dor de cabeça. Sim, não mas... Não te consigo explicar. Eu uma vez vi um na Disney, que era o Querido, Eu Encolhi os Miúdos, que era uma curta-metragem do Querido, Eu Encolhi os Miúdos, feita de propósito, para aí 10 minutos, para ser passado lá. Pá, mas é outra coisa. Tinhas água... Sim, isso é o 4 deles. Cadeiras... Não, era na Disney... Na Disneyland de Paris... Que é feito de propósito para aquilo, percebes? É uma cena mesmo. Sim, não, mas este é mesmo um filme feito para a IMAX. Pronto, tu também tens lá embaixo no. Eu não me atrai nada, pá, faz-me confusão, não acho piada. Não sei, não acho o conceito giro. Não acho que o filme tem que valer por causa disso. Não, é um truque. O 3D acabou por se transformar num truque para ganhar dinheiro. E também é assim, também convenhamos. O Avatar faz o dinheiro que faz porque os bilhetes custam o dobro do preço, não é? Também. Mas é um o primeiro Avatar era 3D? Era 3D, claro que sim. Então, o primeiro Avatar recebeu. Eu comprei uma televisão 3D por causa do Avatar, porque depois começaram a sair tudo filmes em 3D. Tu querias comprar uma televisão, as televisões eram todas em 3D. Anos a gozar com o Miguel com o Avatar e tu compraste uma televisão de propósito 3D para ver o Avatar. Não, vamos refazer isto. Depois do Avatar, eu tive que comprar uma televisão. E as televisões. É que quando tu vais comprar uma televisão, são todas iguais. Agora são todas 4K, HDR, depois daqui a uns anos são todas 8K. E na altura só havia essas, ou era essas ou nada, ou era daquelas sem ser Smart TV. Pá, e eu usei, e de facto, nessa altura, depois houve montes de filmes que saíram em 3D, até o Phantom Menace saiu em 3D, lembraram-se. Pá, e eu, com a ajuda do senhor Dr. Joaquim, fui ia vendo os filmes em 3D. Pá, e quase nenhum. Pá, os desenhos animados são, porque dá, não é? E os gajos refazem-nos os Pixar e o caralho, ficam bem. Agora nenhum filme ganha com isso, nem aquele, como é que se chama aquela merda, ganha também, acho que a Sandra Bullock andava lá no espaço. O Gravity. The Way to the S. O Gravity. Esse é o segundo que te vai à cabeça, que é o Gravity. Sim, senhor. E yeah, o Gravity até, também era, assim. Esse também foi feito para ser 3D, mas não, pá, não. Não. Mas esse é um bom filme. Sandra Bullock cai do espaço e sobrevive, acho que está tudo dito. Exato. Ai. Eu gosto, caraças, é um belo filme. Com o casaquinho de malha, é um belo filme. O quê? Só voltou a vestir o casaquinho de malha, é um belo filme. O Gravity do Cuarón. É do Cuarón, não é? E é, caraças, é um é do, bom filme. É do Cuarón ou do Iñárritu? Nunca sei. É do Cuarón. No outro dia, no Porquinho, o Palmeira enganou-se. Disse que o E a Tua Mãe Também era do Iñárritu. Não. É do Cuarón. Mas falaram nisso na televisão? No Porquinho, saiu uma pergunta a dizer qual daqueles quatro é que não era da trilogia do... Aquela trilogia do Iñárritu, que é a trilogia que ele chama... Não sei se é a trilogia do amor ou trilogia da atriz. É pá, uma coisa qualquer. Que é o Amorcão, o 21 Gramas e... As trilogias Babel, agora também é... Os gajos fazem 400 filmes. Mas alguma vez viram os dois juntos no mesmo sítio? O Iñárritu? O Iñárritu? Ah, não sei. Se calhar é que não. Podem ser a mesma pessoa, ninguém sabe. Podem ser a mesma pessoa, sim. E andam todos sempre dentro da barriga do... Do Del Toro. Do Del Toro. Embrulhados. Para pagarem só um bilhete no cinema. Como os gajos são mexicanos, não é? Não, são os mafiosos e caralho. Como a cena daquele filme do James Wan não tem ponta, pronto, se lhe pega, o gajo está na cabeça dela, lembras-te? Ah, sim, esse filme espetacular. Malignant. Já viste, Carlos? Sim, sim. Já vi, já é terrível, uma grande merda. Foda-se, já. Mas é, pode ser assim, um é a parte da frente e o outro é de trás. Deve ser, deve ser.